Sendo assim, a profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam substitui todas as outras profecias. A sua mensagem, o Alcorão, substitui também todas as outras mensagens. E quem crê no Alcorão como livro de Deus, no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensageiro de Deus, automaticamente estará crendo em todos os outros profetas enviados por Deus. E não só isso, o muçulmano crê em Muhammad, crê no Alcorão. Crendo assim, está cumprindo a recomendação de Moisés, está cumprindo a recomendação de Jesus. E quem não crê em Muhammad, está descumprindo a recomendação de Jesus, de Moisés, de Noé e de todos os outros profetas. Porque todos esses profetas são representantes de uma só profecia. E a descrença num deles significa a descrença em todos eles. Por isso, quando lermos sobre as histórias mais adiante, vamos perceber, quando Deus nos fala, por exemplo, sobre Noé, Deus nos diz em alguns versículos: o povo de Noé desmentiram os mensageiros. Mas na verdade eles só descreram e desmentiram a Noé. Naquela época, eles só conheceram a ele. Mas só que o significado descrer em Noé significa descrer em todos aqueles profetas que o antecederam. E descrer, claro, de todos os profetas que virão depois dele. Portanto, Moisés, Jesus, todos os profetas informaram sobre outras profecias que virão depois deles. E informaram sobre a profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك صلي عليك. Dentre os versículos do Alcorão que citam a informação do envio do profeta Muhammad como último mensageiro nas escrituras antigas, dentre elas a Torá e o Evangelho, e também na língua de todos os outros profetas, dentre eles Moisés, Jesus e outros, lemos o versículo onde Deus, o Altíssimo, nos diz: são aqueles que seguem o mensageiro, o profeta iletrado, o qual encontram mencionado em sua Torá e seu Evangelho, o qual lhes recomenda o bem, lhes proíbe o ilícito. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. O versículo que lemos no Alcorão, que cita também a informação da profecia de Muhammad, Deus o Altíssimo nos diz: Allah teve a promessa dos profetas. Eis o livro e a sabedoria que ora vos entrego. Quando vos chegar um mensageiro que confirmará o que já tendes, deveis crer nele e socorrê-lo e apoiá-lo. Então perguntou-lhes: concordai e comprometei-vos em fazê-lo? Responderam: comprometemo-nos. Disse-lhes: então testemunhai que eu também serei convosco testemunha disso. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, nos interpreta esse versículo e nos diz: Deus não enviou profeta algum sem que tomasse o seu compromisso. Ao ser enviado Muhammad, enquanto ele for vivo, irá crer nele e apoiá-lo. E lhe ordenou a ter a promessa do seu povo que eles, estando ainda vivos no envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irão crer nele e apoiá-lo. E também outros versículos são citados no Alcorão, por exemplo, sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, Deus o Altíssimo nos diz, e de quando Jesus, filho de Maria, disse: Ó filhos de Israel, eu sou o mensageiro de Deus enviado a vós para confirmar o que a Torá antecipou e para dar a boa notícia do envio de um mensageiro depois de mim, cujo nome será Ahmed. Entretanto, quando lhes apresentou as evidências, disseram: isto é pura magia. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.